Mas o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, na RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com até as 16h. Daqui a pouquinho você vai entender o porquê que a gente tá rindo aqui. Até as 16h são os clássicos do rock pra você curtir tudo que você tem direito, tá? E hoje. a gente vai fazer os primeiros álbuns. Como a gente já fez aqui várias vezes, as pessoas gostam. É uma curiosidade saber quais foram os primeiros sucessos de muitas bandas conhecidas, tá ok? E depois você vai entender o motivo da risada aqui, porque eu tenho que contar essa história aqui, cara. Eu contei no outro programa de semana passada, agora tenho que contar o outro. Ah, o personagem é o mesmo, mas eu não posso dizer o nome, cara. Não posso de jeito nenhum. Bom, olha só. Primeiros álbuns. Vocês vão gostar da história. Olha, tem Led Zeppelin, Ryan Heep, Aerosmith, Kiss, Deep Purple, AC/DC, Judas Priest, Motley Crue, Iron Maiden, Rush, Kansas, Crocus, Great White. Bom, tem um monte de banda aqui, tá, cara? A gente vai começar com Led Zeppelin, um clássico, cara. 1968. Eu vou repetir. 68. Não dá pra você sentar em nada, não, tá? 68, tá ok? Só isso. Só 45 anos atrás. Baby, I'm Gonna Leave You. Primeiro álbum do Led Zeppelin. Vamos lá. Classic Rocks.

Olha aí, AC/DC, It's Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll, do primeiro álbum do AC/DC. Não é brincadeira não, cara. Teve Deep Purple, Black Knight, Kiss, Firehouse, Aerosmith, Walking the Dog, Uriah Heep, Gypsy e Led Zeppelin, Baby I'm Gonna Leave. Você vai pensar, poxa, fazer esse programa em primeiros álbuns é fácil, só pegar uma música qualquer. Não, cara, tem grupos aqui que não tem nenhuma música boa nos primeiros álbuns, tá? Não vou citar nomes aqui, porque pode ter gente que gosta, é, vão acabar me xingando, mas deixa quieto. Vamos pro break, a gente volta com Judas Priest, já já pra você. É o Classic Rocks todo sabadão, cara. De 2 às 4 da tarde você tem encontro marcado com Rock and Roll aqui na RioSulRádio.com. Tá ok? Olha, essa sequência aqui tá boa. Aliás, boa não, tá ótima. Você vai ver, ó. Tem Lynyrd Skynyrd, tem que rolar a língua mesmo. Lynyrd Skynyrd, pra mim, um dos solos mais lindos que eu já vi na história do rock. São 3 guitarristas, meu amigo, mas. Tá? Você vai conferir comigo, são quase 5 minutos, são 4 guitarristas, são quase 5 minutos de solo, tá ok? Então, tem Lynyrd Skynyrd, tem Judas Priest, Motley Crue, Iron Maiden e Rush. Gostou? A gente começa com um clássico do Lynyrd Skynyrd, com Free Bird. Vamos lá. Classic Rocks. Tá aí, ó, o trio canadense Rush. É clássico mesmo, é um clássico do rock aí pra você. Primeiro álbum, cara, do Rush. 74 ou 73, não tenho certeza aqui, tá ok? É, Find My Way. Iron Maiden, cara. Iron Maiden com Paul Di'Anno nos vocais. Tá, meus filhos brigam comigo que eu prefiro Paul Di'Anno. Paul Di'Anno gravou os dois primeiros álbuns. Depois entrou o Bruce. O Bruce, como é que é o nome dele? Rapaz, agora eu viajei com Bruce Dickinson. Eu sacaneio eles falando que é o de Bruce Dickinson. Eles brigam comigo, não. Eu tomei bronca do cara porque falou mal do Ozzy, meu amigo. Falar mal do Ozzy pra mim é virar meu inimigo. Mas não tem nada contra, tá? A performance dele, canta bem e tudo mais. Mas eu só prefiro o Paul Di'Anno, tá? O primeiro vocalista do Iron Maiden. Você ouviu aí, ó, Running Free, Motley Crue, do Too Fast for Love, Judas Priest. Isso aí foi uma banda. Foi difícil achar uma música do primeiro álbum do Judas pra tocar, hein? Rock and Rolla. Não sacaneia, cara. Rock and Rolla, tá? E a primeira foi Leonard Skinner com Free Birds. Aquele solo maravilhoso de quase 5 minutos. Tá ok? A gente vai pro break e na sequência tem Kansas. Não saia daí. Classic Rocks da RioSulRádio.com, todo sabadão, 14h. Tem que frisar bem, cara. De repente é a primeira vez que a pessoa tá ouvindo, pra confirmar, lembra saber que todo sábado, 14h, você tem encontro marcado com rock and roll aqui na Rio Sul, tá ok? Bom, olha só, nessa sequência tem Kansas, Crocs, tem mais outra história pra contar do Crocs aqui já pra vocês. Great Whites, Def Leppard, Accept, Dio, Blaze Bailey. Tá bom pra você? A gente vai começar com Kansas, tá? Com Bring It Back. Vamos lá. Classic Rocks. Shut it back to my baby. Look what you've done to your world. Do you think you deserve all the freedom you have? Watching the future unfold, humans fall, and you dream of the freedom you had. Freedom you had. We'll be right back. Mas esse maluco aí também foi vocalista do Iron Maiden, cara. É, do Wolfsbane. Ele começou com Wolfsbane, na banda chamada Wolfsbane. Aliás, ele voltou agora pra banda, depois ele segue carreira solo. Ele não sabe o que, que ele faz. E foi vocalista também do Iron, tá? Silent Call Messia, do Blaze Bailey, Dio, Ronnie James Dio, não preciso falar nada. Primeiro álbum dele, Gypsy Accept, álbum solo, tá? Porque o Dio começou com o Rainbow, com a banda dele também, Elfo, nos anos 50 ainda, cara, tava nascendo. Você tem uma ideia como é que o cara era coroa. Você ouviu o Dio, Gypsy? É, era. É, ele morreu com 70 anos cantando, meu amigo. Era coroa. Que agora já não é mais, né, cara? A história do tablet, daqui a pouquinho eu conto. Ó, você ouviu Accept aí, ó, Street Fighter, tá? Def Leppard, Wasted, Great White, Bad Boys, Crocos, Just Like Yesterday e Kansas, Bringing It Back. E o Crocos é que eu ia falar aqui, aquela planta alucinógena, eu contei uma história, foi no programa passado, né, Marquinhos, que eu contei uma história do quebrei a asa. Dessa vez é o mesmo a figura, pra você ter uma ideia como é que era um figuraço, né? Dessa vez doidão também de chá de cogumelo, aquela história toda, todo mundo conversando. Eu, graças a Deus, não quebrei esse troço, porque isso aí é alucinógeno, eu tô fora. Saiu da realidade, eu tô fora. Aí, todo mundo conversando, daqui a pouco o cara vai lá. Nem sei se eu vou conseguir contar direito a história. Deita no meio da rua. E fica lá deitado. A gente tá batendo papo, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e o cara deitado. Eu falei, gente, vamos lá ver fulano que. O cara tá deitado ali no meio da rua, vou ver se ele tá passando bem, cara. Aí eu cheguei pra avaliar, sempre eu, né? Eu cheguei lá, eu falei, o que tá acontecendo aí? Cala a boca, não fala comigo que eu tô morto. Ah, rapaz. Eu vou te contar. Não fala comigo. Eu pensei que eu tava numa sessão espírita, né? Porque eu tava falando com o morto, pô. Eu olhei pro cara deitado lá com o braço cruzado mesmo. Levanta aí. Não fala comigo que eu tô morto, cara. Como é que você quer que eu fale? Aí tá bom, gente. Eu chamei a galera e falei, gente, vamos tirar o defunto da rua aqui, porque senão ele vai ser atropelado. São histórias lá, né? Olha, rapaz, são histórias que a gente não esquece. De vez em quando eu encontro com essa figura na rua, eu me espelho e falo, pô, Adolfo, você não esquece, hein? Mas não tem como, cara. Tem uma história da formiguinha, isso aí fica pra outro programa, deixa quieto. Olha só, eu nem até esqueci o que eu tava falando, tô anunciando ou desanunciando aqui? Desanunciando, né? Se ouviu, eu já falei aqui, já desanunciei aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai pro break e volta com Gotar. Você tá curtindo os primeiros álbuns de bandas conhecidas, tá? A gente volta já. Classic Rocks também tem histórias interessantes pra contar, meu amigo. É, ué, tem que ter um pouquinho de diversão no meio das coisas que a gente faz, né? Olha, hoje você tá curtindo aí primeiros álbuns, tá? É curiosidade, a gente já fez várias vezes esse programa, sempre com o público pegar, mas aqui ainda não parou de rir até agora. Pegar músicas diferentes aqui pra gente conhecer os primeiros álbuns de bandas famosas. Bom, a gente vai começar essa sequência com Gotthard. Essa é uma das bandas, muitas bandas que eu não conheci, meus filhos que me apresentaram. Tá? Standing in the Lights, vamos lá. Classic Rocks. Can you feel it? It's a game in the air. Hell. one. I came to see you. You are all the chosen ones. You'll be my slave. Destruction. Yeah! meu camarada. Comecei essa sequência dizendo da banda Gota, que meu filho me apresentou, e essa aí também, meu filho caçula que mostrou, pai, a banda Rats. Não é Rats de rato, não. É R-A-T-T, Rats. Não sei o que significa, não me pergunto que eu não sei, tá? Me mostrou, gostei, tá aí, a Hard Rock, coisa boa. Você ouviu Tell the Words? Teve o Rainbow também, ó. Uma da banda que projetou, aliás, eu acho que Ronnie James Dio que projetou a banda, tá? Do Ritchie Blackmore, o guitarrista do Deep Purple, tá? Chamou o Dio, juntou-se com Cozy Powell na bateria, o baixista, não me lembro o nome do baixista, aí saiu essa coisa linda aí, o Man on the Silver Mountain, um dos clássicos do rock. Metallica, Seek and Destroy, do primeiro álbum, é lógico, tá, primeiros álbuns, mané. Manowar, Metal Days, Ice and Earth, a faixa título, Ice and Earth, e Gotthard, Standard in the Light. Bom, gente, chegamos ao final de mais um Classic Rocks, mais um sabadão, foi bom, foi ótimo estar aqui com você. Daqui a pouquinho você vai começar a dançar, preparando pra noite, tá, no Fresh House, lembrei o nome. Lembrei o nome, ô rapaz, isso é uma coisa difícil, hein? Flash House daqui a pouquinho pra você. Daqui com mixagens exclusivas de DJ Marcante. E, mais uma vez, lembrando a você, é sabadão, meu amigo, eu sei que você vai sair. Se for dirigir, não beba. Classic Rocks.